programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje uma terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2019, cada vez mais próximos do fim do mês, olha aí, e a notícia dessa vez? Nós temos aqui um restabelecimento da crise da Caxemira entre o Paquistão e a Índia. Saudades, Caxemira. Muito saudades. Grande Caxemira. É o local com mais caixas de todo o subcontinente indiano, mano. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o Kenny News. Traz o Chelo Chimira. Chelo Chimira. Chimira Chelo. Está no ar mais um Kenny News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então nós tivemos aqui um ataque a carro-bomba no dia 14 de fevereiro, semana retrasada, na Caxemira indiana. A Caxemira, para quem não sabe, é uma região disputada entre Paquistão, Índia e China. Todo mundo quer esta porra. Grande Caxemira. Grande Caxemira. Por que que todo mundo quer essa porra? Porque tem nascente de rio pra caralho. Quem controla a Caxemira controla a água da região, basicamente. E eu acho que devia pertencer, inclusive, ao Brasil. Acho que devia criar a República Independente. Inclusive, essa é uma ideia que existe. Tu acha que eu tô por fora? Eu tô mais por dentro que parece. Eu acho muito bom. Sempre que eu tenho essas regiões disputadas, algum puto resolve, tipo, pra evitar a guerra, vamos não dar pra ninguém o território. Vamos fazer que o território seja dele mesmo, tá ligado? Não é justo. Não é justo. Ninguém vai disputar um território que é independente. Justíssimo. Eu acho... Caramba, é o caminho mais justo. É o fator Polônia, né, mano? Desaparecendo. Cara, a parada era, tipo, eu peguei esse país e pô, tipo, o nome da ONU, tá ligado? Tipo, registro, assim. Território internacional, ninguém toca. É, basicamente, tipo, Antártida. É, ia ser louco. Mas nós tivemos o pior ataque em 30 anos na região, com 42 policiais mortos. Isso é. Foi algum atentado? Foi um atentado feito pelo grupo pró-Paquistão, o Jaesh e Mohammed. Ou JEM, que eu vou falar JEM porque Jaesh e Mohammed é difícil de falar. Mas é por questões só regionais ou tem alguma questão? É o que eu vou explicar agora. Religiosa. Porque. Manda aí. Quando você pensa no Paquistão e a Índia, você tá, na verdade, falando do mesmo povo. Inclusive, se você subdividir as culturas da Índia, porque a gente pensa na Índia como se fosse uma coisa só, mas ela é bem separadoça, assim. Cara, o sul não tem nada a ver com o Nordeste, não tem nada a ver com o Sudeste, porra nenhuma. Tudo diferentão. É um nível muito foda. Mas mesmo se você, tipo, fizer essas subdivisões, os paquistaneses entram em um grupo que está dentro da Índia. Então, etnicamente, o Paquistão e a Índia são o mesmo povo. Então você pergunta, o que que faz o Paquistão ser o Paquistão e a Índia ser a Índia? Basicamente o que faz... Religião. Os paquistaneses são muçulmanos e os indianos são hindus. Não que os indianos não tenham uma porcentagem gigante de muçulmanos. Sim, mas assim, eles criaram um território só para muçulmanos. O que eu ia dizer é que o território indiano, ele não tem uma... Como é que fala? Proclamação de múltiplas religiões, inclusive. Sim. Ele é hindu. Sim, você tem a grande treta dentro da Índia dos nacionalistas hindus, né? Então, basicamente, o Paquistão e Bangladesh foram criados pela Grã-Bretanha, quando a Índia conseguiu a independência dela, para que a população muçulmana ficasse. Grande. Essa é a história dos dois países. Inclusive, a Bangladesh fazia parte do Paquistão. Você tinha o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Depois teve uma guerra de independência que separou. Não à toa que você termina com Istão. Quando vocês verem essa palavrinha, Istão no final... Não, o Paquistão e o... Mas tem dois Istão, eu esqueci qual era o outro Istão. Mas geralmente Istão quer dizer... região do povo tal. Então o Cazaquistão é a região dos cazaques. O Tajiquistão é a região dos Tajiks. É. O Afeganistão é a região dos afegãos. Se bem que eu acho que é o Afeganistão. Uhum. O Paquistão e o Afeganistão, se eu não me engano, são os únicos que não têm esse significado. Caralho, aí você que me quebra. Mas a maioria dos países, quando termina com esse istão, quer dizer que ele é a região daquele povo. Só que não existe um povo chamado Pak. É. Na maioria, muçulmano. É, a treta do Paquistão é puramente religiosa. E qual que é a treta da Caxemira? A Caxemira é uma região com nascente de rios pra cacete, passagem de rios pra cacete, tem água pra caralho. E não tô falando de uma região que precisa de muita água, especialmente pro cultivo de arroz, entre outras coisas. E o que acontece? Isso que seja um relevo acidentado pra caralho. Pois é. Então o que acontece? Tanto a Índia, quanto o Paquistão, quanto a China, que tem rios que saem da Caxemira pra China, principalmente o Tibete, que estão ali na Caxemira. Porque o rio, né? Porra, que importante. Né? Porra. Pra você ter uma ideia, e isso vai ser, eu vou falar mais no futuro, mas o Paquistão, basicamente, ele não quer as nascentes, ele quer exatamente a passagem de um rio. E o motivo vai ficar mais claro no futuro aqui da notícia, mas vamos aguardar. Então a treta é basicamente todo mundo quer a Caxemira porque lá tem água pra caralho, e quem controla a Caxemira controla a água da região. É tipo você ter uma bomba nuclear. É uma bomba nuclear aquática. Exatamente. Uma hidrobomba nuclear. Então, só que a Índia diz que a Caxemira é dela por uma questão de território histórico. Esse é o argumento da Índia. A China quer a Caxemira porque a China quer tudo. É, sim. A China, na verdade, ela não quer exatamente tipo ter a Caxemira inteira. Ela quer um pedacinho da Caxemira que ela meio que já tem. Só que ninguém muito que aceita que ela tem, então fica na treta. O que o Paquistão usa pra falar que a Caxemira é dele? Simples, a Caxemira é muçulmana. A gigantesca maioria da população da Caxemira é muçulmana. Ah, então, se você pensar que o Paquistão é o território pros indianos muçulmanos, a Caxemira é do Paquistão. Caramba, hein? Tudo se encaixa pra transformar isso num território da ONU. Então, a China e a Índia dizem que falam de fronteira histórica. E o Paquistão fala de autodeterminação dos povos, dizendo que o povo da Caxemira se autodeterminou para ficar no Paquistão. E tem realmente um referendo do essa povo? Essa é a treta. O Paquistão sabe que ele vai ganhar esse referendo. E a Índia também sabe que o Paquistão vai ganhar. Então a Índia não deixa o Paquistão fazer, entendeu? Isso se chama putaria. Exatamente. Esse é o nome. Não tem nome melhor. Não tem outro nome. Não tem nome melhor. Você pode chamar de política internacional. Chama de a gente tem um nome sexo sazonal, mano. É quase centenário. Então, a Índia acusou o Paquistão de cooperar com os terroristas. E o Paquistão chegou e falou: gente, calma. Eu não fiz nada e eu quero cooperar pra resolver esse problema. Inclusive, a Índia chutou diplomatas de Nova Delhi, diplomatas paquistaneses. Olha isso aí. Aí começou. Tá, treta. E vou falar aqui o que o primeiro-ministro do Paquistão, o Imran Khan, que é o nome do nosso querido primeiro-ministro do Paquistão, disse que caso formos atacados, responderemos, mas estamos dispostos a cooperar. É, o país pacífico. 100% pacífico. Né? País sensato, racional. Ah, inclusive, ouvintes, eu recomendo que vocês pesquisem a história da Caxemira, porque tem só uns 700 conflitos após a independência da Índia e do Paquistão sobre a região. Então eu recomendo que vocês leiam um pouco para vocês entenderem mais sobre essa grande treta. Você tem a Guerra de 47. Você tem as tretas da década de 60 e década de 70, você tem revoltas da região pró-Paquistão. Inclusive, a última grande treta da região foi no início dos anos 2000, então não tem muito tempo. Olha aí. Não é algo incomum. Então, pra vocês terem uma ideia, o Paquistão e a Índia têm armas nucleares. Por que, que o Paquistão e a Índia têm armas nucleares? Pra um não pegar a Caxemira do outro. Porque se você tentar pegar a Caxemira do outro, eu te mando a bomba nuclear. Cara, é genial porque você criar uma bomba nuclear pra defender a Caxemira. É a arma da paz, mano. Quando todo mundo tem, ninguém faz nada. É verdade. Nietzsche. Nietzsche não entende muito. No dia seguinte, segundo o ministro da informação paquistanês, o suposto quartel-general do grupo foi tomado pelo exército e 150 pessoas foram presas. Além disso, ele apontou, ele literalmente convidou 700 jornalistas e apontou para a falta de estrutura do madrasal. Para quem não sabe, madrasal é um tipo de escola muçulmana, que é onde os caras faziam, organizavam os ataques. Acusando a o governo indiano e a mídia indiana de exagerar o tamanho do poder do nosso querido GM. E agora vem a grande treta. A que eu falei que seria demonstrada no futuro. Vou ler aqui e depois nós discutimos. O ministro dos Transportes e Recursos Hídricos da Índia diz que o país irá cortar o fluxo d'água fluvial da Caxemira indiana para o Paquistão em retaliação ao ataque. O que isso significa? Uma hidrelétrica. A Índia quer genocidar o Paquistão de fome. Por quê? O grande rio que corta o Paquistão no meio, que é basicamente o local que delimita o Paquistão, é tipo um país que é delimitado pelo rio passando ali do meio, ele alimenta todo o Paquistão com água. Se você cortar, não só as pessoas vão ficar com sede, como não tem colheita. Então, se a Índia realmente cortar esse rio, é o proporcional a uma declaração de guerra. Eu mandaria uma bomba atômica. Então, justificaria uma bomba atômica. Se eu fosse Paquistão, não tinha outra. Só que esse cara, tá ligado? Eu tô aqui pela treta. O que é guerra civil na Venezuela? Que é guerra nuclear na... Não, essa semana... no subcontinente indiano? Essa semana eu tô na agitação. Então, o rio que a Índia ameaça cortar é o nosso querido rio Indo, que alimenta o Paquistão inteiro, e os outros rios que passam pelo Paquistão também estão conectados à Caxemira indiana. Então, se cortar, morreu todo mundo. E como é que eles vão cortar assim? Eles vão realmente fazer tipo uma hidrelétrica? Mano, Gengis Khan cortou rio no século XIII, então eu não duvido de nada. Caramba, mano. Se tem alguém que eles podem aprender alguma coisa aqui no Brasil, são os engenheiros da Vale. Eu recomendo. É, o Paquistão, a Índia pode usar o Gengis Khan pra impedir o rio de seguir. E o Paquistão pode contratar os engenheiros da Vale pra estourar essas barreiras, né, mano? Em 2 anos foram 2 barragens e 2 cios importantes. Não, mano, a Vale manja muito de destruir barreiras com água atrás, né, mano? Então acho que eles são perfeitos para serem recrutados pelo exército paquistanês. Então vamos retomar no... Então, basicamente, depois disso, o Paquistão denunciou a Índia para a ONU, dizendo que isso não se faz, né, vacilo. Eu acho muito vacilo você tentar matar a população de um país de falta d'água e comida. É sempre problemático. Eu acho vacilo a denúncia. É, mano, é X9 pra caralho. X9 do caralho. X9. É tipo a criança que briga na escola e vai pra diretora, tá ligado? É muito cuzão. Na moral, não sabe brincar, não desce pro play. E após isso tudo, a polícia indiana prendeu 200 ativistas pró-Paquistão na região da Caxemira indiana, sem justificativa jurídica, né? Foda-se. Dizendo que não foi ataque retaliatório, foi só prisão, né, mano? Normal prender as pessoas. 200 pessoas de uma vez é sempre bom. Pois é. Você chega lá, já prende todo mundo. Eu acho justo. A gente tá lá de boa, você é indiano, tá comendo seu curry no almoço, acabou de trabalhar na... As indústrias químicas britânicas estão destruindo seu país. Aí do nada, um tanto de policial da indiano te toma da sua casa e te manda preso sem justificativa, é sempre bom. Então, o nosso querido primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, disse que a luta da Índia é contra o terror, não contra a região ou a população da Caxemira. Mas notem-se que ele não disse que não era contra o Paquistão, ele disse que não era contra a Caxemira. É isso que eu ia falar. Ele nunca disse não é contra o terror, não ao Paquistão. Não, não é contra a Caxemira, mas o Paquistão, né? Não sei. Mano, sendo igual forças armadas, não pode ser um problema. Pois é, mano, sempre complicado. E nós tivemos a violação do cessar-fogo na região do Paquistão, que o Paquistão adora violar esse cessar-fogo, não é a primeira vez que eles violam. Mas é sempre um problema se atirar numa região que você não podia atirar. Inclusive, da última vez, acertaram um soldado indiano e quase deu merda. É só a gente elogiar, né? Você fala que é um país sensacional aí. É, o país tá, tipo... Vem com essa. Com a moral do lado dele, né, mano? Inclusive, tem sites aí que estão como fonte da notícia que são mega pró-Índia, mano. Os caras querem ver o Paquistão pegar fogo. Eu, inclusive, teve um site que eu olhei, mas eu não coloquei como fonte, que era muita loucura pra minha cabeça. Que era o site dos nacionalistas hindus, que eu acabei, não sei como, achando ele. Era minimamente agressivo. E eu falei, mano, eu acho que não é uma boa ideia. Lembrando que quem matou Gandhi foram os nacionalistas hindus. Então, só deixando aí. Grande nacionalistas hindus. Então é isso. Nós temos aqui esse querido conflito aí na Caxemira. E eu tenho que parar de falar querido, mas tudo bem. As partes do... Do zeitgeist do programa. Do amor. É. Sem isso não é programa. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!